7 a 6 do acordeão e o comandante cheio de avião, falando do coração pra vaquerama, viu? 7 a 6 e o comandante cheio de avião. Olha os dois gordinhos derrubando tudo, menino. Vem! Pensar em você virou obsessão. Dói meu sentimento e fere o coração. Tudo só por causa desse amor bandido, de querer amar e não ser correspondido. Eita, meu vaqueirão, essa é pra maltratar. Eu parei de brincar, parei de correr, deixei meu cavalo bom adoecer por causa de um ingrata que só me destrói. Esse sentimento que só me corrói. Eita, Tarcisinha, essa mulher é pior do que boi brabo. Colegas e a profissão, a minha vida era correr vaquejada. Ontem eu era um rei e hoje eu não sou nada. Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada, que são caba de boi, que topam qualquer parada. Não troquem o cavalo nem a profissão, não sejam enganados pelo próprio coração. Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada, que são caba de boi, que topam qualquer parada. Não troquem o cavalo nem a profissão. Venha dançar forró com Tarcisinho, chame avião! Bora, Tarcisinho, puxa o fole, meu gordinho! Homem diferente dos iguais. Cê Tarcisinho da Cordeão e o comandante, falando de coração pra vaqueirama, viu? Pensar em você virou obsessão. Dói o sentimento, fere o coração. Tudo só por causa desse amor bandido, de querer amar, não ser correspondido. Eu parei de brincar, eu parei de correr, deixei meu cavalo bom adoecer por causa do ingrata que só me destrói. E esse sentimento que só me dói. Você empurra, mas vou deixar a goiada passar. As pegas de boi eu larguei de mão, deixei os meus colegas e a profissão. A minha vida era correr vaquejada. Ontem eu era um rei, hoje eu não sou nada. Eu digo assim, ó. De boi e topam qualquer parada. Não troquem o cavalo nem a profissão, não sejam enganados pelo próprio coração. Falo pros vaqueiros que vivem de vaquejada, que são caba de boi, que topam qualquer parada. Não troquem o cavalo nem a profissão, não sejam enganados pelo próprio coração. Meu amigo Tarcisinho, leva essa cultura da vaquejada pelo Brasil, meu irmão. É um prazer enorme, irmão, ter você aqui comigo nesse trabalho, viu?